Apocalipse para os simples de coração. Por que para os simples? Porque, historicamente falando, estes são os que mais prontamente entendem as mensagens divinas. Mas por que estudamos o Apocalipse? Porque ele é uma revelação de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. A LBV, Legião da Boa Vontade, já derrubou essa barreira, pois muitos pensavam que o Apocalipse era de João o Evangelista. Ora, João é grande, mas Jesus é muito maior. Muito maior, infinitamente superior. É por isso que, na Legião da Boa Vontade, nós anunciamos o Apocalipse assim. Apocalipse de Jesus, o Cristo. E não Apocalipse de João, como comumente é dito por aí. Respeitamos a opinião de todos, mas levamos em consideração que logo na sua abertura, o Apocalipse é apresentado como de Jesus. Vocês sabem, porque já ouviram muitas vezes a LBV trazer essa explicação. Logo na abertura, o título, o autor e o assunto do livro, no capítulo 1º, todos podem ler: Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bom, está claro. Apocalipse de Jesus, o Cristo, e não de João. João foi apenas o repórter, o paranormal, o sensitivo, o médium, o psicógrafo, como o quiserem chamar, e recebeu a mensagem profética que é de Deus, que a passou ao Cristo, que selecionou um anjo. E esse anjo levou a mensagem do nosso divino chefe até João, que estava exilado na ilha de Patmos. E apesar de nonagenário, não se negou a levar à frente, a registrar para o conhecimento de todos a revelação que é de Deus. Porque João se apresenta no versículo 9 do mesmo capítulo 1º como irmão nosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Companheiro na tribulação. E ninguém estava mais atribulado do que João, o evangelista, já bastante idoso, no exílio injusto, numa ilha isolada, um verdadeiro rochedo, sofrendo, sofrendo e sofrendo. Mas não se negou a dar a mensagem profética de Deus, do Cristo e do Espírito Santo aos seus irmãos que passavam perseguições, provações imensas que a história registrou. Mas vejamos aqui, o Apocalipse é o fim dos mistérios, é o fim do ódio. Não se espantem, porquanto o medo do desconhecido joga os homens uns contra os outros. O homem tem medo daquilo que não conhece. Por isso, muita gente ainda teme o Apocalipse. Do Apocalipse, muita gente fugiu, atemorizada, quando nele, na verdade, não há o que temer, pois ele é o livro da salvação. É a boa nova dos tempos modernos, porque também é evangelho, porque anuncia a vitória de Jesus, filho de Davi, o leão de Judá, sobre todo aquilo que é mal. Ele é, portanto, o livro da salvação, porque é uma revelação. Não é para esconder o conhecimento de Deus aos seres terrestres e espirituais. O livro das profecias finais não tem nada de misterioso, porque de cara Apocalipse significa revelação. Vamos ver no dicionário. Ora, que revelação seria essa que alimentasse tanto mistério? E mistério traz medo. Quem tem medo persegue. Deus não vai mandar um livro à terra e é o livro que fecha a Bíblia Sagrada para aumentar a desgraça e dificulta a vida de multidões neste planeta. Não, ele mandou o Apocalipse, que é uma revelação. E revelação é para tornar as coisas claras. Portanto, mistério, se é que existia, mistério eterno, estava na cabeça das pessoas que não querem dar-se ao trabalho de decifrá-lo. Você, meu irmão, você, minha irmã, quem quer que seja, só se perde se não tiver conhecimento. Daí a necessidade urgente de se acrescentar espiritualidade à educação e à cultura. Se lhe derem um pouquinho de luz, luz espiritual, você irá pelo caminho certo. E o Apocalipse, justamente nesta hora de transição da humanidade, é essa luz que o Cristo nos dá por misericórdia, por determinação de Deus, que é amor, porque João Evangelista já dissera que Deus é amor, naturalmente inspirado por Jesus, que nos trouxe o novo mandamento: amai-vos como eu vos amei, que ensina, que adverte, que somente assim, se nos amarmos uns aos outros, tanto quanto Ele, Jesus, nos amou, poderemos ser reconhecidos como seus discípulos. Vamos lá ao Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15, e vejam toda esta verdade que lhe estou revelando a cada um de vocês. Ora, o povo tem que se acostumar com a ideia do Apocalipse. O Apocalipse não é a destruição. Pelo contrário, é a salvação do Brasil e de toda a humanidade. É só a gente saber onde está o mal, que se livra de qualquer perigo. E é o que Jesus nos propicia quando nos convida à análise deste livro, do Apocalipse dele, Jesus, de forma a ser entendido pelos mais simples, simples de coração, que se encontram em todas as classes sociais, em todas as raças, em todas as ideologias, em todas as formas políticas de ver as coisas. Essa mensagem extraordinária, muita gente ainda teme, não sei por quê. Um livro que apresenta 7 bem-aventuranças, não dá para ninguém morrer de medo. É, o Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Você não sabia? Escute a nossa palavra. Tantas emissoras transmitindo esses ensinamentos à altura do conhecimento de qualquer um. E vocês vão descobrir que o Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Muitos pensavam que somente o Evangelho tivesse essa honra de guardar em suas páginas bem-aventuranças de Deus. Não, o Apocalipse também tem. E Jesus foi tão misericordioso que logo no versículo 3 do capítulo 1, para que não restasse dúvida, fez o evangelista dizer: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Esta é a primeira bem-aventurança. Vocês poderão encontrar as demais do Apocalipse, ou então no nosso livro O Apocalipse de Jesus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, a autoridade do nosso divino Mestre, Jesus, o magnífico autor de livro tão importante, dá ao Apocalipse uma envergadura humana, espiritual, cósmica, que nenhum outro, por maior que fosse, poderia conceder a uma escritura tão importante para a nossa sobrevivência material e espiritual. Antes de tudo, espiritual, porque o alertamento e ensinamento econômico, social, político, religioso do Cristo diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Como a humanidade inverte as coisas, procurando primeiro os assuntos materiais, esquecendo-se dos espirituais, a confusão está armada e o perigo é constante. Mas deixará de ser o perigo constante se nós seguirmos na ordem certa a lição do professor Jesus. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque isso nos dá autoridade moral, nos dá força, nos abre os olhos, ilumina a consciência, aplaca o coração, e aí nos tornamos sábios e saberemos encontrar e nos valer das coisas materiais, pois já conhecemos as espirituais, sem nos tornarmos escravos daquelas, as materiais. Aprendemos aqui na religião de Deus que segurança só encontramos no Cristo. Por isso dizemos, repetimos, que seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus, o autor do livro mais importante da atualidade mundial, o Apocalipse, que não foi feito para apavorar, com os caminhos escuros do mistério, mas para iluminar as estradas das nossas vidas, porque Apocalipse significa revelação. Se é revelação, nos mostra o que estava escondido. E se descobrimos o que estava escondido, perdemos o medo de todas as coisas. E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem. Para sempre!